No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltam 17 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios, aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira, a princípio de tempo bom. A mínima prevista aqui pelo Climatempo, 20 graus. Máxima prevista para hoje, dia quente, 29 graus. Mas chuvas a qualquer hora do dia. Portanto, uma segunda-feira de tempo instável aqui no centro da cidade. Permanecemos em 20 graus a temperatura. Olha, eu via hoje pela manhã... entre muitas notícias, né? A possibilidade, então, de transferência do tenente-coronel Cosme Manique Barreto, aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar, que volta para casa. E eu fiquei pensando, pelo menos aqui fizemos as contas, esses dias há 7 anos eu apresento o programa. E começou a acontecer algum probleminha de idade, porque eu já não lembro mais, quando eu comecei a apresentar o programa, quem era o comandante. Seguramente mais de 5 figuras passaram por aqui em 7 anos de programa. Claro que isso reflete de uma forma ou de outra. Se não reflete em questões internas, e dessas a gente não pode falar, reflete no... Eu não sei como traduzir, mas no sentimento talvez não de instabilidade, mas de falta de vínculo, né? Com o que se pretende um trabalho a longo prazo. Muitos assumiram, eu vi aqui agora em março, então assumiu o Barreto. Mas o Barreto, então, de março a abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, são 8 meses de permanência. E aí a gente ouve, né, que ele se desliga. Antes dele, esteve o tenente-coronel Júlio da Fonseca. Olha, ele assumiu em outubro e em março houve a transferência, né? Então aí deu o quê? 6 meses? Antes disso, o que eu, pelo menos no meu período aqui à frente do programa, lembro com maior permanência foi o tenente-coronel Oswaldir Casburg, 2 anos e 3 meses. Então, quando se assume e se permanece num período como esse, a gente imagina, não, se eu venho com novas ideias, ao menos terei tempo para implantá-las. A gente diz, não pode ser personalíssimo, não pode ser algo, são dois lados da mesma moeda. Um comando não pode ser tão militar, tão pessoal, a ponto de que prevaleça um único modo de pensar. Mas também um comando só leva, a pessoa só chega àquele comando por talvez preencher certas demandas ou certos requisitos e requer tempo para que isso seja colocado em prática. Então, daqui a pouco, não sei daqui a quanto tempo eu vou estar aqui, vamos receber, e isso a gente tem que saudar sim, é o canal de comunicação que foi aberto entre Polícia Militar E a imprensa de Chapecó. Isso eu sempre saúdo, porque nunca aconteceu de algum comandante assumir e depois de algum tempo estar aqui no programa, conversando com a gente de uma forma muito aberta, mais aberta que a Polícia Civil. É impressionante como houve uma mudança com o tempo também entre Polícia Civil e Militar. A Polícia Civil fechada, refratária, depauperada, sem time, sem investigador, sem escrivão, sem ninguém. E, consequentemente, também se fechando muito dentro das delegacias. E a Polícia Militar fez o caminho completamente inverso, se abriu. E claro que quando se abre, abre também espaço para crítica. Mas continuando aqui, antes do Casburg, tenente-coronel Ricardo Alves, esse realmente não me deixou muita lembrança. E assim a gente pode voltar no tempo e ver que estabilidade à frente de um cargo não é marca registrada da instituição. E eu fico me perguntando se isso é bom ou se isso é ruim. Por um lado, dizem é bom, não cria vínculo, não cria vícios, não, né, não personaliza. Mas, por outro lado, eu fico pensando, se você que me ouve hoje disser, olha, assume aí, assume qualquer coisa que seja. A primeira coisa que você pensa é, e quanto tempo eu vou ter para implantar certas metas? 6 meses? 8 meses? 1 ano? Isso é bom? Isso é ruim? No mínimo, isso faz a gente pensar. E claro que a situação sempre poderia estar pior. Claro que Santa Catarina, quando a gente vê os relatórios, fica aquela eterna repetição. Estamos bem, somos um estado seguro. O que você sente é o seu subconsciente trabalhando. Não dá para medir sensação. Então, fica tranquilo que o que você tem é só uma sensação de insegurança, porque ela, né, ela está diluída entre informações de um Brasilzão inteiro. Santa Catarina é um bom estado. Com certeza, amamos Santa Catarina, queremos ficar aqui. Mas temos que avaliar, temos que pensar se realmente este governo do estado tem feito as apostas certas. Ah, o cobertor é curto? Cobre a cabeça, descobre o pé? Pode sim, pode ser, é uma realidade. Vivemos em crise? Sim, também é uma realidade. Mas eu separei uma fala quando Casburg assumiu e ele disse, olha, dos 450 PMs que a gente tinha no 2º Batalhão, ele assumia com 280. Isso já há pelo menos 3 anos atrás, né? 2 anos e meio atrás. Então, uma cidade que duplica de tamanho, tem a metade do seu efetivo reduzido, com uma polícia civil que está à míngua. É sensação, mas a gente encontra alguns números que comprovam. E, infelizmente, nas ocorrências do dia a dia, ponto comum, droga. Tráfico de droga, consumo, violência. Muito dificilmente quem sobrevive a isso não vai ter para relatar pelo menos uma passagem pela polícia. E quando o vício chega ao extremo, e eu não estou falando só da droga pesada. Quem consome álcool de uma forma pesada, possivelmente vai ter no seu, na sua ficha corrida uma passagem. Ou porque foi preso, ou porque dirigiu alcoolizado, ou porque bateu na família, ou porque se envolveu numa briga. Quem depende do álcool, que é a nossa droga franqueada, comercializada, vendida, também vai ter alguma ocorrência. Então, não tem como a gente separar ocorrência, violência, com consumo de droga, lícita ou ilícita. Quando eu entrevisto aqui o deputado Ismael, a gente sempre acaba caindo nisso, porque o deputado Ismael tem uma proximidade com o tema, com o assunto, se envolve com isso. Então, falando em troca de comando, falando em polícia civil e militar, que andam, né, brigando muito e tentando muito com pouca gente. Falando em ocorrência policial, a gente vai para o intervalo comercial e na volta nessa segunda-feira, sim, é segunda-feira, já começamos a falar, né, no que nos quebra, no que nos fere, nos preocupa e nos incomoda. Intervalo comercial, a gente volta já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Venha conferir o que a Calçados Novo Hamburgo preparou para você. Grande promoção na linha Espadrilles. São vários modelos e estampas diferentes com um preço incrível. R$ 49,90. É isso mesmo, R$ 49,90. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Agiatec Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. A Agiatec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Todas as semanas, a Folha do Bairro traz em suas páginas um resumo do que aconteceu nos últimos dias e a pauta do que será notícia nos próximos dias. Quem lê a Folha do Bairro sabe mais da nossa gente. Quem anuncia na Folha do Bairro dá maior visibilidade ao seu negócio. 3329-9344. 3329-9344. Folha do Bairro. No

Respeite os limites de velocidade. Muitos gastos com a casa? Então faça você mesmo e aproveite as ofertas da Havan em Black & Decker. Aparador de grama Black & Decker, só 10 vezes de R$12,99. Aspirador de pó portátil Black & Decker, por apenas 10 vezes de R$11,99. E ainda toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros, na promoção Natal Antecipado Havan. Ofertas válidas até domingo, não perca! Havan, o melhor Natal do Brasil! Faça o teste. Um teste de consciência e corpo. Um teste de AIDS. Livre de preconceito, medo, dúvida, livre de indecisão. Agora, faça o teste. Quanto mais cedo você souber, mais rápido e eficaz é o tratamento e melhor é a sua qualidade de vida. GAPA, na luta contra a AIDS. Hashtag o teste liberta. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Falta um minuto para as 9 horas da manhã. Bom dia. Olha uma curiosidade. Bom dia, deputado Ismael. Eu lhe conheço por essa apresentação, Ismael dos Santos. Eu já fiz a primeira interrogação porque o Ismael trouxe um folder muito rico aqui. De ações, de agenda, não dá nem tempo de ler tudo aqui no intervalo. Mas eu percebo aquele descolamento. Tem, então, Assembleia Legislativa, Voz e Ação, divulgação da atividade parlamentar do deputado estadual Ismael dos Santos. Mas não tem o partido. Bem curioso. Na página, na segunda dobradura aqui também, tem o Twitter, Facebook, página na internet, mas não há um link, deputado, com o partido. O que está acontecendo? E eu já comecei com uma leitura um pouco negativa da falta de segurança, do consumo da droga e do que isso, né? E das ocorrências policiais. O que está acontecendo nesse presente momento em que a gente sofre de muito descrédito? Vocês, políticos, estão também sendo atacados por esse descrédito, pelo menos em nível partidário, que diz, olha, eu sou independente, eu queria ser independente, não posso, então deixa ali de lado o nome do partido. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes do Estúdio Condá. Uma satisfação estar mais uma vez em Chapecó. Estamos desde sexta-feira na região, cumprindo a nossa missão como presidente da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas, visitando nossas comunidades terapêuticas e dizer da alegria de poder compartilhar um pouquinho da nossa caminhada no Legislativo catarinense. E você inicia com uma pergunta pertinente e questionadora, a questão do partido, não é? Eu diria de uma forma muito simples, mas pontual, de que há um descrédito da classe política a partir das suas agremiações. É claro que você vai encontrar ao longo do texto a minha identificação com o PSD, que é o meu partido, mas que o partido PSD em Chapecó talvez diferencie do PSD de Santa Catarina e com certeza diferencie do PSD nacional, né? Há outras bandeiras, há outras defesas, e quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa Casa Maior, a Câmara Federal, ou mesmo o Congresso Nacional, há um descrédito não só dos políticos, mas também das agremiações partidárias. O que eu vejo, Raquel, é uma crise institucional e que o nosso eleitor, o nosso cidadão comum, o nosso amigo do dia a dia. Hoje já tivemos a oportunidade, embora seja cedo, de visitar aí uns três comércios em Chapecó. E a primeira palavra que dizem é isso: não quero saber do teu partido, não quero saber da tua agremiação partidária, quero saber você, o que, que você faz, o que, que você está cumprindo, qual é a tua vocação, qual é o teu chamado. Então, é esse distanciamento que cada vez se acentua cada vez mais na sociedade brasileira e na sociedade mundial. De fato, que se pensa hoje é pessoas com caráter, com vocação, com chamado, muito para além de uma perspectiva partidária. Quer dizer, a gente entende que o descrédito não é só da população, ou meu, ou do eleitor que me ouve agora, com esse atual sistema que já deu mostras de não ser mais viável. A gente não entende o que seria o novo, mas a gente já sabe falar, né, já tem a cátedra de dizer não, esse não. Vocês também, internamente, eu não sei se quando o PSD se reúne, e claro que sempre há, com essa quebra, né, com eleições a cada dois anos, uhum, que a gente achava que ia quebrar alguns vícios de continuidade, que ia abrir portas para a democracia, o que fez foi um caminho inverso, né? A gente conseguiu ficar réus do chão e os partidos se prestando a negociatas, são negociadores, são pequenos negócios. Eu brinco, às vezes, pequenos partidos, grandes negócios, tem aquela... Perfeito. Publicação, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Eu digo, não, pequeno partido, grande negócio, né? Vendo isso internamente, por exemplo, tomando, né, o PSD, que é o seu partido, se debate alguma coisa, se fala internamente em mudar a regra do jogo, ou não, o afã, a próxima eleição, porque sempre tem uma eleição para vir. A cada dois anos tem uma eleição para vir. Isso acaba quebrando um debate maior. Qual é a sua experiência interna em relação ao PSD? Vamos lá. Primeiro, a experiência pessoal. Eu já disputei 10 eleições, né? Perdi 5, ganhei 5. Eu diria que empatei uma, né? Teve aquela que eu fui mais votado em Santa Catarina e não me elegi com 60 mil votos. O que sempre confunde, né? Como também é que pode... já dá um nó na cabeça do eleitor, mas como? O mais votado não entra, né? Não é justo. Enfim, eu sou partidário de uma política distrital mista, em que 50% do parlamento seria eleito pelo Estado, 50% pela região. Acho que esse é o caminho. Na Alemanha é assim, e acho que deveríamos buscar esse modelo até para fortalecer as regiões e deputados que têm bandeiras estadualizadas, como é o meu caso, nessa questão da drogadição. E nós nos reunimos, você falava na questão partidária, toda terça-feira nós temos o encontro dos deputados do PSD estadual. São 9 deputados, e eu quero aqui parabenizar o deputado Merizio, que tem conduzido de forma muito positiva a nossa agremiação, mas a perspectiva dos debates, dos entraves, dos diálogos que ocorrem nessas reuniões, não são perspectivas ideológicas, né? E aí que nós falávamos, pauta isso? Nós pauta falávamos inclusive da perspectiva da utópica, né? Puxa, o PT tem uma proposta ideológica, mas e aí? Que dessa proposta ideológica em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal? Então, eu diria que, infelizmente, é pretérito, é passado, né? Hoje se pensa em ações, em gestão. O povo quer, de fato, um gerenciamento, é isso que o povo quer, né? Muito além dessas perspectivas ideológicas, o povo quer resultado. Não quer saber se foi o PT, se foi o PSD, se foi o PP que fez. Quer saber se foi feito bem feito, com transparência, com seriedade e com responsabilidade com os recursos públicos. Então é isso que está em jogo na sociedade de transição que estamos passando no país. E que transição é essa? Eu quero aproveitar um pouco o primeiro bloco, porque há pessoas que lhe conhecem, eu digo, um deputado estadual, ontem eu encontrei um senhor que me conheceu há 40 anos aqui em Chapecó. Olha só, fiquei feliz. Eu tinha 5, 6 anos quando morei aqui em Chapecó, né? E ele disse, não, eu te conheci bem, você era um garoto peralta, tal. Foi muito bom. Enfim, isso mostra o quê? Uma eleição para deputado estadual, o próprio nome já disse, busca voto em todo o estado. Sim. Né? Então a gente imagina esse movimento de transição. Transição é aquele movimento, é aquele estado entre uma coisa e outra, né? Então nós estamos saindo de algo e nos dirigindo a algo. Para onde a gente se dirige, né? Se esgotamos um modelo, existem máximas que prevalecem em qualquer texto na mídia impressa, você começa com essa história, né? Mas para onde é que a gente está indo? Vamos lá. Eu acho que nós estamos saindo de um modelo de deputado, vou falar de deputado agora, sim, né? De um deputado despachante de luxo, né, que tinha seu gabinete lá na capital e fazia o meio de campo com as secretarias, embora esse seja um papel que ainda, de alguma maneira, continue, para um modelo de deputado que tenha bandeiras. Né? O que que você defende? O que que você daria a vida por isso? Quais são os seus ideais na vida pública? Não se pode mais pensar numa perspectiva, poxa, é deputado porque quer enriquecer, é deputado porque quer status. Isso cada vez mais diminui esse espaço para esse tipo de protagonista. Nós precisamos, de fato, de deputados que tenham uma perspectiva de hastear bandeiras que correspondam às respostas que a sociedade está pedindo. Quais são os grandes temas que Santa Catarina necessita hoje? Quais são os grandes temas debatidos no cenário brasileiro? Então, é nisso que o deputado precisa se preparar, não é? Estar apto, ser um estudioso constante, permanente, sair da zona de conforto, porque senão você não vai retornar para aquela cadeira, as 40 cadeiras de deputado estadual. É preciso estar na rua, é preciso conviver, é preciso humildade, é preciso modéstia, é preciso parar, é preciso conversar, é preciso dialogar e é preciso perceber, Raquel, que o deputado nada mais é do que um servidor público, alguém que está a serviço da sociedade, está ali não para ser servido, mas para servir. Se nós não mudarmos essa concepção, nós estaremos fadados ao fracasso como sistema democrático. Olha, desculpe, segunda-feira eu não devia estar tão pessimista assim, mas eu acho que a gente já atingiu o estado de falência, né? Quando fala estado de falência, não é só o estado do Rio Grande do Sul falido, é o estado de falência, Eu só das temo, coisas. Raquel, deixa eu ser um pouquinho mais pessimista. Eu só vamos fazer o campeonato do pessimismo na segunda-feira. Eu só temo, deputado, que a gente ainda não chegou no fundo do poço. Será que tem mais para vir? Será que tem mais para vir? Lamentavelmente, é uma questão de princípios. É uma questão de valores, é uma questão de caráter, e é claro que o parlamento, ele é a caixa de ressonância da sociedade. O que está lá, infelizmente, acaba sendo o que a sociedade, de fato, às vezes pensa, às vezes quer, com o jeitinho brasileiro. Eu fiquei chateado, eu estou com 22 mil seguidores nas redes sociais, só no Face, né? E essa semana eu coloquei lá que estava visitando Chapecó, inclusive, na sexta-feira, e alguém disse, você só sabe viajar, mas o emprego que você prometeu você não conseguiu. Ah, sei lá eu quem é, não faço a mínima ideia, nunca trabalhamos nessa perspectiva de prometer emprego. Mas também a questão da generalização, mas aí está. Então, quer dizer, se a sociedade também não mudar essa forma de pensar... E apresentar esse tipo de demanda. Infelizmente, gente, a gente tem que abrir um parênteses aqui. Eu muitas vezes me surpreendo com a demanda. Quando acaba a eleição e a gente começa a entrevistar os vereadores eleitos, chega muito isso, né? Não digo via WhatsApp, porque a eleição passada não tínhamos, mas, por exemplo, eu recebo e-mails em que a cobrança é bem aberta. Pois é, e vamos ver agora. Diz aí pro vereador que estamos esperando, né? Por quê? Ou quando passa 6 meses, 8 meses que o vereador assumiu, aí é bem clássica a pergunta, sim, diz aí que eu trabalhei, né? E cadê o emprego que foi prometido? Aí eu penso, olha, já falei que algumas vezes já fui mal compreendida. Se você trabalha, se você se engaja numa campanha na esperança de conseguir um emprego público de confiança, porque não é concurso e não vai durar para sempre, reveja a sua vida, reveja as suas apostas. Não é um cargo público onde você pode ser demitido a qualquer momento que vai ser um divisor de águas na sua vida. Mas tem gente que se presta, que quer e que exige isso. Eu só fiz campanha para assumir não sei o quê. Como é que eu não assumo? Então, essa moeda de troca nos parece, a princípio, por que todo mundo fica tão... A pessoa chega e diz, é um cargo de confiança, e infelizmente a população já olha meio torto. Por quê? Ah, porque acendeu de uma forma errada, porque negociou, porque isso aqui é... né? Então, todas essas instâncias, elas vêm se esgotando. O que não se esgota, deputado, eu quero começar por isso, ação parlamentar não é só, não é apenas, no sentido de diminuir, mas não existe uma única bandeira a se levantar, né? Então, eu falava aqui desse lugar comum, né? Em Chapecó a gente entendeu que é assim mesmo e que não vai mudar. Cada vez mais nós vamos noticiar garoto de 14 anos com moto roubada, menino de 13 anos no tráfico de drogas. E eu já entendi que isso não vai mudar. Eu já entendi que eu vou começar, eu comecei isso há um certo tempo, que Chapecó cresceu, nós temos mais de 200 mil habitantes. Não dá, o cobertor é curto, o dinheiro é pequeno, não tem a vaga para o reeducando, não tem como cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que a gente ouve das diversas instâncias é de uma forma assim, ó, acostume-se, chegou para ficar. Dá para dizer não, talvez não devesse ser assim? Dá para dizer não, poxa, de repente Chapecó não poderia ter crianças envolvidas no tráfico de drogas? Ou um garoto de 12 anos, no fim de semana passado, apreendido, dirigindo uma moto roubada? Dá para pensar que é diferente ou não? Vamos escutar de todas as instâncias de gestão, acostume-se, porque esse é o preço que pagamos por crescer. Vamos lá, eu trago comigo um velho refrão que diz, olha, só porque não é possível fazer tudo, não justifica fazer nada. Então, a minha linha de trabalho é uma linha firmada num verbo, mitigar, não é? Você tem que atenuar. Né? Quando você abre, por exemplo, 1.000 vagas em Santa Catarina para acolher dependentes químicos, em 40 anos de história nós nunca tivemos isso. É uma oportunidade. Quer dizer, porque nós temos índices, nós temos números, vamos lá, eu gosto muito de matemática. Nós temos comprovado, aqueles que permanecem de 6 a 9 meses num programa terapêutico, nós temos conseguido um índice de reabilitação de 65%. É altíssimo, é altíssimo. E é real? E é real. Essa máxima de que quem usa crack jamais... Eu posso falar isso porque nós fundamos uma comunidade terapêutica há 30 anos, chamado Centro Terapêutico Vida, e eu tenho acompanhado essas vidas, né? O CTV. E hoje, com o programa Reviver, a gente criou uma plataforma de cruzamento de informações. Porque é que acontece muito, o cara sai daqui, vai para outra comunidade, vai para outra, né? Sim. Então hoje nós temos um controle muito bom disso, sabe? E mais do que isso, nós trouxemos a academia para dentro das comunidades terapêuticas. O que eu quero dizer com isso? O Programa Reviver se chama Programa Reviver de Atenção e Inovação ao Atendimento de Dependentes de Substâncias Psicoativas. Isso significa que uma comunidade terapêutica tem que sair da clandestinidade. Nós temos que profissionalizar, trazer o psicólogo, trazer o assessor social, trazer o técnico que possa dar esse amparo a esse dependente químico, acabar com essa rotatividade, porque estava sendo uma porta de banco, entendeu? Entra, sai, entra, sai, entra e sai. Não. Nós estamos agora conseguindo manter no mínimo 3 meses um jovem dentro da comunidade terapêutica. Por quê? Qualificando, não é? Dando condições. Nós estamos colocando agora, inclusive no mês de novembro, Raquel, trago aqui em primeira mão para você, o serviço de biometria. Cada comunidade terapêutica vai ter o seu serviço de biometria. E o que é medido nesse serviço de biometria? O garoto está lá, vai colocar o dedão. Para acabar com o jeitinho brasileiro. Porque, infelizmente, algumas comunidades colocavam o CPF da pessoa, porque nós pagamos por diária, R$ 33,00 a diária de quem permanece, né? E aí ficava o CPF do garoto lá 30 dias. Infelizmente. Então, agora não. E era uma falsa internação. Não, é uma falsa internação. Que maravilha. Agora não, vamos lá. Por quê? É dinheiro público, queremos transparência. O garoto está lá, coloca o dedão, vai provar que está lá. Né? E mais do que isso, essa plataforma que nós criamos, com base aí na questão de psiquiatria, de psicologia, montando com a rede, com CAPS, com gabinete de rua, enfim, trazendo de fato uma qualificação para essa proposta hoje de amparar aí 1.000 vagas em Santa Catarina. Então é por aí que nós entendemos que podemos atenuar. É verdade, não vamos conseguir superar, seria utopia querer eliminar de uma vez por toda a questão da drogadição, até porque todo dia surge uma nova droga. Não, e né? Até porque é do ser, o ser humano sempre conviveu com a droga, seja de uma forma ritual, a gente imagina os índios lá não sei aonde, que num momento especial fazem uso da droga, seja o álcool, é do tempo bíblico, não se imagine uma sociedade acerta, ela não vai existir. Eu não acompanhei, mas eu vi hoje a reportagem do Fantástico de ontem à noite, a questão dos caminhões, por exemplo, né? É lamentável, né? 35%, me parece, usando cocaína, sem falar na questão das drogas sintéticas. Um outro dado preocupante, Raquel, Santa Catarina se tornou o segundo estado da federação em produção de drogas sintéticas. Segundo estado em produção de drogas sintéticas, principalmente nas baladas, e também os caminhoneiros usam muito. É? Então, é claro, é todo um trabalho de prevenção que nasce na família, que deveria passar pela família, passa pela escola, pelos meios de comunicação. Eu parabenizo você por abrir esse espaço, porque é através dessa conscientização que nós vamos poder avançar para os outros estágios, que é a reabilitação, a repressão. Você falava aí da questão, começou aí com a questão da Polícia Militar, Polícia Civil, é claro, precisamos trabalhar no aumento do efetivo. Temos hoje 11 mil policiais militares, precisaríamos de 20 mil, no mínimo, né, para dar conta do recado. Hoje uma academia leva 8 meses para preparar um policial militar, então há todo um processo também na questão da repressão. E um outro estágio que nós temos que trabalhar aí de forma muito pontual, que é a legislação. Mas e a legislação, pela sua experiência, porque veja bem, nós temos que estabelecer aqui um parâmetro que é fundamental. O diferencial do deputado é que ele vive essa realidade, diferente do meu, que me posto na situação de crítica de uma realidade. Necessariamente. Agora, é possível, a partir da sua realidade vivida ao longo de todos esses anos, eu ouço muito questões do tipo, o crack só tem porta de entrada, não sai mais. Que é o extremo. Uhum. Porque eu achei fantástico, gente, olha, pega seu filho, baixa no computador e assiste todos os vídeos da campanha da Assembleia Legislativa. Já me peguei botando uma molecada na frente do computador, dizendo, assista, entenda. Drogas não dá mais para aceitar. Não dá mais para aceitar. Aquele comportamento hipócrita da nossa sociedade como um todo, eu, por exemplo, Rio de Janeiro, né, eu tive a oportunidade de conviver com passar uma parte da minha vida nessa convivência. E a gente percebe uma postura muito hipócrita. Eu sou cabeça, eu sou intelectual, eu uso droga. Eu vou pra rua, eu faço, eu sou pela marcha da liberação da maconha. Mas me parece lá no Rio um paradoxo, porque eles sabem que esse dinheiro da maconha vai direto para a arma do traficante. Eu não conseguia entender isso. Só tem o traficante, porque eu tenho o consumidor. Exatamente. Mas em algum momento, não é muito utópico dizer, olha, a gente consegue quebrar isso, uma nova perspectiva, uma nova legislação. Eu me arrepiei quando eu vi o Fernando Henrique Cardoso dizendo, olha, vamos repensar. Talvez a gente tenha apostado as fichas na repressão e a repressão não funcione. Repressão é caminho para diminuir, para mitigar, não zerar, volto a dizer, é da condição humana, mas para mitigar essa indústria que é a droga no Brasil? Não há dúvida, eu tenho uma frase forte e alguns discordam, mas para mim e pela experiência que eu tenho com comunidades terapêuticas, a maconha é o jardim de infância do crack, eu não tenho dúvida disso. É claro, começa com o álcool, mas se você chegar em qualquer comunidade terapêutica, pesquisa 10 garotos, quando é que você começou? Qual foi a porta de entrada? Álcool, maconha. Não tem. Né? E essa questão de maconha recreativa... Pois é, o uso recreativo da maconha. Se você pegar o Gabeira, não sei se ele ainda faz isso, mas o Gabeira, figura conhecida. Eu acho que amadureceu um pouquinho. Amadureceu? Últimas entrevistas que eu... Cansei e parei de acompanhar. Mas, por exemplo, quando o Fernando Henrique diz, olha, vamos ter que colocar uma luz em cima disso e talvez um dos caminhos seja a legalização, talvez, né? Ele trouxe isso à discussão. Digo, nossa, ele quer apanhar, ele quer o quê? Ele não, né? Eu sou muito reativa pela condição de ser mãe. Então, se alguém chegar do meu lado e dizer, olha, fica tranquilo, o que o seu filho faz é apenas consumir maconha, vai doer. Não tenha dúvida, porque os parâmetros e principalmente as ligações perigosas, né? Porque você tem o grupo, você tem a convivência, e não tem a curiosidade, vai te levar para o segundo passo, para o terceiro passo, para o quarto passo, não tem, vai cair no crack já. E isso é rápido. E se fosse legalizado, haveria essa queda da mesma forma? Não, por quê? Porque a cada dia surge uma nova droga. Essa é a questão. Nós somos com o Oxy agora, que é uma loucura. É o crack misturado com água de bateria, meu amigo. Sabe? Que tritura a vida de um garoto, um ano de vida. É uma droga, entre aspas, barata. Vamos ver o crack. Custa de 5 a 10 reais uma pedra de crack. Só que você vai precisar de 30 por dia. Uma pesquisa da Polícia Militar em Florianópolis, com usuários de crack, ele investe R$ 2.700 para manter o seu vício. Onde é que vai buscar isso? É no ilícito. R$ 2.700 para manter o crack. Quem é que levanta isso no mês? Para a droga, Vamos lá. Exclusivamente para a droga. Só para o crack. Nós estamos com 50 pequenas cracolândias em Florianópolis, uma inclusive na frente da Assembleia Legislativa. Mas e aí também, voltando à repressão, desculpa, eu mesmo induzo, eu abro muito, eu tenho dificuldade em focar, mas quando a gente fala em repressão, houveram promotores, enfim, até alguns juízes, teve a quiescência da lei dizendo não, então espera aí, nós vamos, se a internação não é por opção, ela vai ser... coercitiva, você vai ser internado, porque não podemos conviver com cracolândias no plural. Imediatamente, houve um setor da sociedade que reagiu e disse: essa pessoa, ela tem o direito de escolher se quer se tratar ou não. Ela não pode ser colocada dentro de um camburão, ter os seus direitos desrespeitados, ser encaminhada para algo que ela não quer. Aí a gente vê a Prefeitura de São Paulo pagando, e eu assisti um documentário, ela paga vagas nesses hotéis. Assim, o hotel estava quase quebrando, era um hotel, digamos, que só servia para prostituição. Perfeito. No centro da cidade. Ela disse: não, 50 quartos para prostituição, outros 50, o Estado paga a diária para aquela pessoa que estava na Cracolândia morar nesse quarto de hotel. É difundir a cabeça. Eu volto à questão: reprimir a polícia na rua, eu sou só usuário ou sou traficante, o que que eu sou? Isso tudo, a gente já conseguiu chegar no denominador comum para o Brasil, do caminho ideal, quer dizer, pegou com droga, ai não, já tem que ir para uma casa de recuperação, não, sou só usuário, sou recreativa, não preciso. É muita gradação. Eu tenho essa experiência, eu tomo como modelo a Holanda. Eu tive a oportunidade de conhecer lá os cafés de maconha, etc. e tal. A Holanda mudou a política, mudou. Por quê? Porque as regiões se tornaram degradadas. Você não vê mais o turista lá, né? Eu cheguei a ver praças lá onde se injetavam, etc. Olha, eu não estive. É, né? Sempre o mesmo depoimento. O choque de quem vai e enxerga uma praça dessa, porque lá o governo fez o oposto. Franqueou geral. Liberou, não tem problema. Mas já mudou. Fazer um tratamento. Mas já agora mudou, está fazendo já mudou, o caminho de não volta. Deu certo. Já viu que também não deu certo. Aí que o FHC está equivocado. Ali que ele erra. Aí que erra. Eu ouvi agora uma entrevista do ministro da Saúde de Portugal, que também, claro, não se pode comparar Portugal com 10 milhões de habitantes com o Brasil com 200 milhões. Mas ele dizia: olha, o Brasil não está preparado para liberar as drogas. O ministro da Saúde de Portugal dizendo isso, olhando para o Brasil lá de fora. Né? É uma autoridade na comunidade europeia e que dizia de forma muito aberta, né? Não há essa perspectiva. Então, eu me coloco o contrário, porque não vejo essa perspectiva de que haverá uma conscientização, haverá o fim do tráfico, nada disso, não é por aí. Bom, só para encerrar esse bloco, me chamou extremamente a atenção, porque às vezes a gente conversando com os profissionais de saúde, claro, existem os eternos maconheiros, alternativos, buscando um sistema diferente de vida. Eu entendo, e se eles ficarem no nicho deles, e se aquilo não descambar para outro lado, cada um faz a sua escolha. Perfeito. Separando-se esta microclasse do usuário recreativo da droga, que jamais vai descambar para o crime pequeno organizado... Pequeno percentual. Digamos, que ele existe, ele está por aí, e o final de semana dele também está na agenda do final de semana consumir droga. Mas, para o geral, para um garoto que já perdeu os dentes, já tem todo tipo de doença, ou aquela mãe que eu vi, ela já era... Não sei se dá para chamar de mãe, mas eu não sei quantos abortos, e o bebê nasceu e ele ficou vivo, acho que 48 horas, porque o coraçãozinho não resistiu, porque ela consumiu crack durante toda a gestação. Uma figura como aquela, é possível dizer não, ela vai para uma casa de recuperação e ela entra nessa estatística dos 65% recuperados? Eu me surpreendo com a sua estatística, dizer que 65% se recupera, eu sou muito descrente. Existe? Dos que permanecem, o programa terapêutico de 6 a 9 meses, esse é o nosso índice. Não adianta você chegar lá, estou fugindo da polícia, vou dar um tempo, vou ficar aqui 24 horas, não vai acontecer nada. Esse é o que engorda a estatística que diz que não tem cura? Aquele que não se trata? Perfeitamente. E o dano? Porque quando uma criança começa a usar drogas, e atenção, a mãe e o pai daquele menino de 12 anos que foi apreendido na semana passada em cima de uma moto roubada... Fica o recadinho, né? Porque não é, acho que 12 anos ainda é possível controlar uma criança. Então, tem pai, tem mãe que efetivamente não está nem aí. O dano fisiológico, o dano em nível cerebral, para quem usou crack por tanto tempo, é possível reverter? Não vai ficar uma sequela? Olha, fora a doença sexualmente transmissível, AIDS, o caramba 4, pela qual ele vai passar, se passar ou não. Mas fora isso, é possível dizer, olha, trabalho, consigo, minhas sinapses cerebrais ainda acontecem de uma forma razoável, consigo aprender, consigo desenvolver uma profissão, depois que eu torrei o cérebro? Sequelas sempre ficarão, mas só para fazer um contraponto aqui ao teu pessimismo, Raquel, acompanhei uma pesquisa da USP, e imagina-se... Sim, é uma referência ainda. Uma universidade séria, né? Durante 12 anos... pesquisaram 107 usuários de crack em São Paulo, 107 usuários. No final desses 12 anos, 25%, infelizmente, no cemitério. Sim. Tá? outro 25% nas ruas de São Paulo, nas Cracolândias, etc. e tal. 12% desaparecidos. E aí me chamou a atenção um número fantástico que me deu ânimo e determinação para prosseguir nessa minha bandeira. 40% conseguiu superar a dependência química do crack. Do Como? Crack? Isso, do crack. Dados da UFSC. Como? Todos eles, sem exceção, todos eles passaram por um período de acolhimento. Então, isso me motiva muito ao programa Reviver, porque é científico esse dado. Tiveram uma possibilidade de convivência entre pares, de terapia ocupacional e de espiritualidade, que eu entendo importantíssimo, nessa caminhada de superação da dependência química. Eu preciso chamar intervalo comercial, senão a gente nem respira aqui. Depois do intervalo comercial, foi citado muito aqui o programa Reviver. Quando a gente entendeu o que era uma Cracolândia, o Brasil ficou estarrecido. Quem convivia já dizia, meu Deus, só vieram agora descobrir isso, né? Quando uma senhorinha aposentada foi lá em Santa Teresa, lá no Rio de Janeiro, ela falou, eu vou pegar o meu telefoninho, o celular e eu vou filmar isso, porque não é possível que ninguém enxergue o que eu enxergo. Então o Brasil mergulhou nesses temas e isso e aquilo. O tempo passou e o problema permaneceu. Mas se debateu muito à época. O que fazer, etc e tal. E a gente chegou, o governo federal iria, né? Qual é o pretérito, deputado? Quando não acontece? Pretérito imperfeito, passado? Vamos lá, depois o deputado me ajuda. Tem que ser imperfeito, não pode ser perfeito. E aí o governo iria manter no sistema público de saúde leitos, né? Para isso, para essa chamada recuperação. Não funcionou, não deu muito certo, os hospitais tinham que se habilitar, muitos não se habilitaram. O resultado prático é que não surgiu a vaga. Eu quero entender o que é o programa Renascer. Reviver. Desculpa, Reviver. De que forma se encontra ou não com o que preconiza esse nosso governo federal em relação a essa prática? E imediatamente nós somos muito reativos. A gente pensa, em alguns momentos, dá para dizer, eu escolhi usar a droga. Agora, o governo tem a obrigação de me tratar. Eu escolhi usar o álcool. Agora, a nação tem a obrigação de tratar meu enfisema, meu câncer, minha cirrose. A partir de uma escolha minha, eu gero um ônus que o Estado tem a obrigação de cumprir. Quando eu falo isso, eu levo muita pedrada. Porque até as pessoas... a questão do cigarro, né? Eu opto em fumar, mas depois eu exijo... temos um fumante. E eu exijo que o Estado pague pelo prejuízo que eu causei a mim mesmo. Então, para cada ação, infelizmente ou felizmente, sempre vai ter uma reação. Perfeito. Negativa, que obstaculiza, que diz que não é assim. E aí a gente fica assim, uma força anula a outra, zero. Nem para mais, nem para menos. Intervalo comercial, na volta vamos entender o que é esse programa, quem que se encaixa. Aí depois a gente fez a feliz descoberta. Muito bem, mas é tudo para o público masculino? As mulheres, né? Não, aí tem um grande divisor de águas. Não aguento mais meu filho, tira meu filho daqui, leva meu filho, interna meu filho. Aí a gente descobriu que a mulher usuária de drogas tava difícil. Intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Natal chegando, Alfana preparando, Papai Noel comprando, o presente encontrando e na Alfana economizando. Confira! Jogos de cortinas prontas a R$ 29,90. Tapetes de Natal a R$ 14,90. Tapetes bem-vindo a R$ 8,90. Colchas em patchwork de casal com porta-travesseiros a R$ 89,90. Travesseiro com fibra siliconada, puro sonho a R$ 12,90. Camisetas masculinas a R$ 9,90. Conjuntos em malha infantil a R$ 9,90.

num problema que é público, notório, que todo mundo conversa, que todo mundo debate, mas para o qual nós ainda não encontramos uma solução. Sim, nós não somos a Suécia, os meus ouvintes sempre dizem isso, quando eu cito algum país de fora, a primeira coisa que eu ouço é, não vem importar a solução. Mas não é Suécia, não é Inglaterra, não é Uganda, nós somos Brasil. E aí existem os movimentos, descriminalização. Aí todo o traficante vira um empresário, paga imposto, né? A Uruguai, droga vem certificada. Uruguai. É, aí nós estamos falando da maconha, né? E aí você paga, você tira nota fiscal, etc e tal, todos ficam felizes. Num segundo momento, quando a droga já causou muitos danos, surge a figura da recuperação. Mitigar. Aconteceu? Como é que a gente mitiga o dano? Eu sempre vejo relação, por exemplo, não há iniciativas oficiais do governo, tirando essa da disponibilidade de leitos, mas sempre vejo casas de recuperação com um viés religioso, né? Aí se diz, não, tem que buscar, tem que arrumar uma vaga, tem que tentar internar meu filho nisso ou naquilo. Quando o governo diz, não, então nós vamos assumir isso, uma parte da população diz, por que que eu, que preciso, sei lá, de um transplante de córnea, vou ter que entender que não funciona porque o meu vizinho fumou a vida inteira, está todo lascado, mas ele vai ter prioridade no Sistema Único de Saúde para algum procedimento. Por que que eu tenho que pagar essa conta? Então eu vejo assim, se faz, dá problema, se não faz, dá também. Para quem conhece o problema, é assunto para o governo? Perfeitamente. O lastro que se deixa, o prejuízo social de um dependente químico é estarrecedor. Basta você ver, eu dizia aqui, de cada 10 crimes, 7 envolvem narcotráfico. Né? Quando você tira esse jovem da rua, você para de enxugar gelo. Não é? É o garoto que não vai roubar a sua casa, que não vai colocar uma arma na sua cabeça. Né? Então, há toda uma rede de criminalidade que você estanca. Então aí está a perspectiva de o Estado se fazer presente nessa questão da drogadição. Nós temos esse debate de forma muito acentuada com as organizações não governamentais, e é interessante lembrar, Raquel, nós temos 40 anos de história de comunidade terapêutica de Santa Catarina, 40 anos, 4 décadas. Em nenhum momento o governo do Estado se envolveu com comunidades terapêuticas. Esse é o primeiro projeto que tem aí 2-3 anos do governo do Estado, que é o Reviver. Depois vamos entrar especificamente no projeto. Até agora, as comunidades terapêuticas estavam com pires na mão, indo para a esquina, vender produtos, etc. E tal. Isso acabou, inclusive, é bom lembrar, nós aprovamos no ano passado o marco regulatório das comunidades terapêuticas, que tipifica o que é uma comunidade terapêutica. E não, não é filantropia. Não é uma clínica de saúde, é bom que se tenha isso. Né? Você não tem mais lá o interno, não pode nem chamar de interno, agora é acolhido, né? E que trabalha nesse tripé, convivência entre pares, terapia ocupacional e espiritualidade. E aí nós temos, nós falamos aqui em off, dessas 81, nós temos mais de 150 comunidades, mas que conseguiram se acreditar ao programa, esse é o termo técnico. Sim. 81 estão no programa. Aqui em Santa Catarina? Aqui em Santa Catarina, né? Um programa é do Estado de Santa Catarina, envolvendo aí cerca de talvez 65%, 70% ligadas às igrejas evangélicas, em torno de 20% às igrejas católicas, algumas fazendas, e temos inclusive algumas ligadas à maçonaria. Mas todas elas, sem exceção, têm a perspectiva da espiritualidade. E aí eu cito uma frase do Mestre Jesus, que disse que a fé remove montanhas. E não apenas montanhas do ponto de vista existencial ou literal, mas montanhas também de crack, de cocaína, de LSD. O João Mário, que é o nosso coordenador regional, que estava falando da sua peregrinação, que começou pela maconha e depois foi para o chá de cogumelo, e assim foi, enfim, foi ao fundo do poço, mas conseguiu. E eu sempre digo, há várias cordas para você sair do mundo das drogas. E uma delas é a espiritualidade. Você pode se apegar, segurar essa corda ou não. Então está aí essa perspectiva que nós estamos oferecendo através das comunidades terapêuticas. A perspectiva para quem quer. Eu venho muito, talvez, de uma geração em que era determinado. Por exemplo, na minha época, AIDS matava e droga não tinha cura. Uhum. Teve uma geração que cresceu sob essas máximas. Uhum. Depois a coisa foi mudando. É o mito da irrecuperabilidade. Exatamente, foi mudando, a gente foi entendendo que não. Hoje se vive, o que não significa, pelo amor de Deus, que você pode fazer o que quiser, porque dá, AIDS é a gripe. Não, uhum. não é. Uhum. AIDS mata. O que melhora com o tempo é a qualidade de sobrevida a partir uhum. do momento que você contraiu o vírus. Não vamos nos iludir. Porque agora também tem esse contramovimento. E droga também mata. É. E que droga, gente, também mata. Mas hoje se fala que se você optar por sair, existe essa possibilidade. Que eu, desculpa, eu fico batendo na mesma tecla porque o meu tempo não tinha. Uhum. Então, quer dizer, a gente entende aqui através da fala do deputado que sim, há possibilidade de recuperação. Há uma luz no fim do túnel. Essa luz aqui se traduz, em muitos momentos citamos, no projeto Reviver. Projeto, não sei, iniciativa. Agora, então, o deputado explica para a gente o que é o Reviver. Vamos lá. Começou com a frente parlamentar. Nós tivemos a oportunidade de fundar essa frente em 2010, quando eu me elegi pela primeira vez deputado estadual. Essa frente trabalhou um ano. Fizemos um pére por toda Santa Catarina, inclusive aqui na Câmara de Vereadores de Chapecó, levantando números assustadores, 40 mil usuários de crack em Santa Catarina, 700 mil dependentes de álcool, hein? Para uma população de um pouco mais de 6 milhões de habitantes, 700 mil catarinenses passaram pelos serviços de saúde mental das nossas prefeituras, isso é preocupante. 120 mil estudantes do ensino médio que tiveram contato com drogas ilícitas, enfim, números que nós levamos até o governador para, de fato, implementar o programa Reviver. Daí nós passamos uma transição, fundamos a Comissão Permanente de Prevenção e Combate às Drogas. Hoje está no regimento interno da casa, é uma comissão permanente e, aliás, diga-se de passagem, muito bem composta por 3 médicos, 2 dos quais já foram secretários estaduais de saúde. O deputado Coruja, o deputado Dalmo, o deputado Caro Preso e uma enfermeira, a deputada Ana Paula. Então, a comissão que está bem habilitada para tratar desse assunto. E com essa comissão nós temos feito um trabalho interdisciplinar com 5 secretarias: Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Justiça e Segurança Pública. Então há uma rede hoje de trabalho com essas, dialogando com essas secretarias para cada vez mais evoluirmos nessa proposta do programa Reviver. E aí, Raquel, se me permite, traçar um paralelo com a SENAD, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, o governo federal, com o programa Crack é Possível Vencer, consegue hoje oferecer 8 mil vagas em todo o Brasil. 8 mil vagas em todo o Brasil. Eles pagam o mesmo per capita que nós pagamos, R$1.000 a vaga, não é? Mas o que é isso, né? Então, o Santa Catarina... Uma gotinha no oceano. Santa Catarina deu um grande passo, oferecendo 1.000 vagas. Nós estamos financiando 1/3 das vagas oferecidas em Santa Catarina. São 3.000 vagas, aproximadamente, que essas comunidades oferecem. E, mais do que isso, num programa de supervisão constante e permanente por técnicos. Nós temos, por exemplo, o melhor psiquiatra de Santa Catarina, que eu, na minha avaliação, doutor Serrano, é um dos nossos técnicos. Temos pessoal da Segurança Pública, temos pessoal da área da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação. Eu quero aqui parabenizar o PROERD, que é um programa fantástico da Polícia Militar. São 100 mil catarinenses que passam por esse programa todos os anos. Mais de 1 milhão de catarinenses já passaram pelo programa do PROED, que é uma vacina. É uma vacina, não há dúvida, o PROED na área da prevenção. Então, a partir desse diálogo intersetorial que nós vamos conseguir aprimorar programas como esse, o programa Reviver. Como é que funciona na prática? Porque eu discuti aqui, muita crítica também aconteceu quando o governo federal se lançou, né? E disse, não, nós temos que agir sobre isso. Os hospitais é que tinham que se credenciar para oferecer esse leito. E aí uma crítica que o próprio governo fez, não houve credenciamento. Você recebe essa quantia de R$1.000 por paciente mês, aí se discutia período de internação, possibilidade, perfil da casa para dizer, olha, aqui temos um hospital que não vai ser, por exemplo, um hospital regional, uhum, ou vai, não sei, uhum. Não posso nem me expor nesse assunto, mas o que se questiona a falta de adesão. O que o governo federal pensou e planejou foi, na perspectiva da desintoxicação, né? Então é um preâmbulo. Jogo rápido. É um preâmbulo, né? Até porque, por exemplo, o dependente de álcool é muito mais perigoso que o usuário de crack nessa primeira fase. Por quê? Porque ele tem a crise de abstinência. né? Isso pode dar uma parada cardíaca, etc. e tal. Então você não pode mandar direto para a comunidade terapêutica. Tem que passar. Tem que ficar lá internado. Exatamente. Pra... Né? Tem que estar razoavelmente limpo para ir para a comunidade terapêutica. Então essa foi a proposta do Ministério da Saúde nessa questão de financiamento de leitos em hospitais, que precisa ser ampliado sem dúvida alguma. Agora, é preciso avançar nessa política da Senad de financiamento das comunidades terapêuticas. É bom lembrar. O custo de um dependente químico hoje ultrapassa R$1.000 numa comunidade terapêutica. São 4 refeições, a toda essa questão da folha técnica de profissionais que a lei exige, a vigilância sanitária está ali presente. Hoje há toda uma plataforma que você tem que seguir, você não pode ter mais de 4 pessoas num quarto, por exemplo. Enfim, as regras da questão da cozinha, enfim, tantas outras questões que envolvem uma comunidade terapêutica e que de fato, e aí que está a questão, Raquel. Você motivar o dependente químico a permanecer no programa. É esta persistência que é o grande desafio. E aí tem mais isso, né? Porque assim se oferece isso tudo, mas ainda tem que haver o convencimento para que a pessoa aceite isso. Mas esse convencimento, né, parte da qualificação da casa. Né, do corpo técnico, né, do espaço de convivência. E, infelizmente, a gente vai em comunidades terapêuticas que são feitas a machado. Né? Não tem como você manter um dependente químico numa comunidade terapêutica mesmo como essa. Mesmo ela estando credenciada, mesmo ela apresentando então, esse curso aí que de está, R$1.000 por isso por que mês. Nós estamos ali fiscalizando, monitorando, aprimorando. E esta verba é exatamente para que, de fato, qualifique essa comunidade terapêutica e que não haja essa rotatividade, que haja a permanência desse dependente químico durante os 6, 7, 8, 9 meses do programa terapêutico. Pois é, e aí, claro que machuca para quem... Não adianta, eu tenho que fazer esses dois lados, porque qualquer mente reativa, qualquer pessoa que já se sentiu privada em algum momento de um serviço, a pessoa vai dizer sim, e eu que nunca consumi drogas, não consigo acessar um serviço de saúde. E aquele que fez tudo errado, consegue, recebe nutricionista, cozinha limpa, internação, 4 refeições por dia... Num Brasil onde efetivamente descobrimos que não há dinheiro para tudo, que o cobertor é pequeno, que não se faz as coisas por falta de dinheiro, dá para dizer sim, isso é um direito do cidadão e um... Porque a gente sempre vê assim, é direito meu e dever do Estado. A gente nunca troca, né? A gente nunca diz, não, é dever meu. Não, é direito meu e dever do Estado. Nesse contexto de crise, de falência, de quebra, dá para dizer assim, vamos oferecer, porque já tem gente pensando, ah, meu Deus, então é um hotel, eu também quero. Vamos ser bem realistas depois. Ok, deixa eu vir mais uma vez para o campo da matemática, embora não seja a minha área. Sim, mas o dano mas vamos que lá. Essas pessoas podem causar. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, para cada um dependente químico, ele tem em torno de si, na sua periferia, 29 codependentes. Pessoas que 29, que adoecem, não é? Então, acho que esse é um número que, por si só, já justifica um investimento na reabilitação de um dependente químico. Subiu para 29 pessoas. 29, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em torno de si, cria uma rede de 29 codependentes. Bem... Falando então em dano, porque esse é um dano, gente, não vamos ser vãos, não vamos, eu tento entender tudo, eu tento entender até aquele que diz que usa droga recreativamente. Sei. Eu tento entender, até porque você não pode subtrair do ser humano o lazer, você não pode subtrair, não existe. A curiosidade. A curiosidade, o contexto, então nós vivemos muito. Ou às vezes uma decepção, uma depressão. Uma predisposição genética, uma doença mal resolvida, é tudo ao mesmo tempo, não pode dizer, olha, esse está certo. Não, aquele está errado. Esse foi porque era ruim, não, esse foi porque era doente, esse foi porque sofreu, esse foi porque não tinha nada na cabeça. Quer dizer, é muito complicado e a partir disso dizer, então, esse merece. Desestruturação familiar. Exatamente. Eu digo, olha, quem tem um filho de 12 anos pilotando uma moto roubada, 12 anos é criança. Não venha me dizer que sabe o que está fazendo, porque não sabe. E uma cidade que acha isso normal e uma família que acha isso normal, quer dizer, se rompeu alguma barreira que tem que estava ser revista. Na prefeitura de uma cidade, não vou citar o nome aqui para uma questão ética, mas o prefeito me chamou e disse, mas o que, que eu faço? De que foi? Está aqui o garoto, 9 anos, com a mãe, o pai traficante, preso. Sim. Né? A mãe também dependente de química e o garoto com 9 anos fumando maconha. 9 anos. E eu acho engraçado que, para mim, mãe não entra na mesma frase do que dependente química. Acho bonitinho esse nome, né? Sou mãe e sou dependente química. Então não seja mãe. Mas tudo bem, desculpa. Vamos desculpa, lá. Não, vamos deixa lá. Até abrir um dado curioso. Das 82 casas, apenas 4 femininas. eu ia entrar nisso agora. Na famigerada questão do gênero, sim, porque isso também perpassa essa discussão. Uhum. Aí o Brasil descobre que tentativa certa ou tentativa errada, se disponibilizaram vagas, quer seja pela boa iniciativa de grupos religiosos, a revelia ou com o apoio do governo, sim, se disponibilizam vagas. Aí nós descobrimos que 90% das mulheres que cumprem pena porque se colocaram a serviço do crime em função do seu brioso parceiro ou do brioso contexto em que estava. Na dependência não funciona diferente, só que se descobriu que daí mulher não tratava, homem tratava. Uhum. Mulher, justamente por requerer um segundo aporte, uma estrutura. E aí quando fala estrutura, é leito, não vai dormir no mesmo quarto que um homem. Tem filhos. Tem filhos, aí fica mais complicado. A então, questão não trata. Emotiva, com todo respeito, é mais complexa. Ah, temos uma mulher aqui, sabemos o quanto é complexo ser uma mulher. Mas enfim, aí se descobriu que não se tratavam as mulheres, se tratavam os homens. Como é que fica? É um grande desafio. Nós temos motivado, inclusive, os nossos profissionais a trabalhar nessa área feminina e todos eles reclamam dessa questão. Os laços, os vínculos da mulher são muito mais, de fato, complexos. Não só da mulher, mas principalmente aí é um outro nível mais complicado ainda, que é o adolescente infrator. Né, um adolescente com problemas com a lei. Porque aí o juiz vai dizer, meu amigo, você quer ir para a cadeia ou quer ir para a comunidade terapêutica? O que, que ele vai escolher? Né? Nem sempre escolhe a comunidade terapêutica, sabe? Porque de fato quer manter o. Sabe que na prisão transita a droga, etc. e tal, e aí prefere ir para a prisão. Tem isso também. Né? Tem isso também. E entra uma outra questão que está chegando aí nosso vereador Joãozinho Siqueira, seja bem-vindo. É uma outra questão muito complicada, Raquel. Que eu chamaria hoje, extremamente delicada no sentido de solução, a um projeto de lei, inclusive, tramitando na Assembleia Legislativa, que é a internação involuntária. Involuntária. Que vai, né? Contra o que preconiza... Eu sou contra. Já vou colocar aqui, eu sou contra. Por quê? Porque eu entendo que... uma razão muito simples. 50% da reabilitação depende da vontade. Mas e se a pessoa é muito jovem? Não dá para comparar um homem maduro, acabado, que já está lá, entendeu? Dizendo, não, eu quero escolher. Agora, se você pega o adolescente infrator, eu acho que aí sim, pelo viés da judicialização... a esse caminho. Ele se encaixaria, porque quando eu digo que cada um tem uma realidade, deputado, você não pode comparar um homem de 27, 25, com um adolescente mal formado, sem apoio da família, sem nada, e dizer, não, ele também, nesse caso, eu acredito que o Estado tem que intervir. É bom lembrar que o programa Reviver paga R$1.500 a internação do adolescente infrator, enquanto o outro é R$1.000, porque você precisa de uma equipe. Né, de vigilantes, a todo um outro sistema de monitoramento. E de todo cuidado. E temos apenas 3 casas das 82 para o adolescente infrator. Porque realmente você precisa de uma equipe muito bem preparada e bem formada tecnicamente. Olha, é muito complexo isso. Eu fico imaginando, porque veja bem, tudo, e as minhas entrevistas me mostram isso. Pessoal, você é muito teórica, você não sai do estúdio. Verdade, cada um atua na sua área, de acordo com a sua vocação. Mas o que me mostra é que existe o fator humano, existe a escolha. E eu não discuto aqui se família tem que ser feita de 2 pais, de 2 mães, de uma mãe e muitos pais. Eu discuto que não se pode perder a responsabilidade, porque nós entramos na questão da menor idade. Não me interessa quantos maridos tenha tido uma mulher. Se esses pais forem responsáveis no plural, não nos cabe julgar. Não me interessa se são 2 homens que criam uma criança, eu sei que vou entrar numa questão delicada aqui, mas é só para pontuar. Se são 2 mulheres que criam uma criança, me interessa o nível de responsabilidade com essa criança. Então, que existe a nova família, isso é fato. É fato, agora, que essa nova família consiga ser eficiente e consiga manter a responsabilidade, porque é muito fácil. E semana passada tivemos exemplos. Minha filha briga no colégio, a culpa é do colégio. Meu filho se envolve, a culpa não é. A culpa é do ambiente, dos amigos, da boate, da escola. A culpa não é a minha que coloquei essa pessoa no mundo. Então, eu acho que isso tudo, imagine agora você pegar um espírito inquieto, cheio de energia, querendo descobrir, numa fase em que quer quebrar mesmo as barreiras, que quer ir contra, que é característico da adolescência, e dizer, olha, não conseguimos nem tratar os nossos adultos. Como é que se faz com... Então, pegamos tudo isso, uma adolescente, menina, né, sem condições financeiras. Essa figura consegue tratamento? Vamos lá, é um processo lento, é um processo delicado. Eu vou dar um exemplo aqui, que agora vou citar a cidade, Brusque, porque eu estive muito envolvido lá com o Grupia, um grupo que trabalha com a infância e adolescência. 100 meninas da periferia de Brusque, a maioria delas imigrantes, vindo do norte do país, inclusive, 100 meninas que tiveram conflito com a lei. Certo? Esse é o termo correto. E aí, qual foi a pesquisa? 84 com gravidez precoce. 84. Isso é alarmante. Alarmante. Né? E dessas 84, infelizmente, pelo menos em torno de 50 com problemas com drogadição. Né? Então, imaginem só o futuro dessas mães e dessas crianças. Então é todo um problema social também, que precisa ser medido, avaliado, dimensionado, e os programas sociais precisam de fato ser acelerados nesse país. Infelizmente, com essa crise econômica, social, política que enfrentamos, há uma redução, não é, no investimento social, mas se não trabalharmos com políticas sociais eficientes, de fato teremos ainda uma situação muito mais conturbada. Olha, a perspectiva, gente, infelizmente, não é boa, né? Desculpa, deputado. Não, mas eu sei que existem, a razão, é o dia a dia. Mas a gente visualiza acontecimentos, que é o que eu digo, que nos induzem a pensar de outra forma. Se tenta, se busca, mas ao mesmo tempo a gente convive aqui em Chapecó com questões bárbaras, absurdas. Aí você vai relatar, esses dias eu conversava com o pessoal da saúde aqui de Chapecó, não com a secretária, mas com prestadores do serviço. Eles dizem, olha, Raquel, a gente atende lá que pessoas que retiram o coquetel para o tratamento da AIDS, meninas de 13 e 14 anos, mães e com sífilis. Que não é só a AIDS a questão, é a sífilis, é o bebê que já nasce comprometido, né? Então, e isso a gente fecha os olhos achando, não, vamos pensar na Cracolândia de São Paulo. Aqui em Chapecó tem meninas de 13, de 14 anos que engravidaram já dependentes da droga, já com doença sexualmente transmissível, e aí culmina na AIDS. Então, não dá mais para a gente ter essa de olhar de Chapecó para fora. Eu acho que nós temos que olhar para dentro. Sabe, as palavras, intervalo comercial, na volta a gente conclui essa conversa e ainda conversa com o ouvinte, voltamos já. Obrigado. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avance. 9:57. Promoção Natal Antecipado Avan. Durante todo o mês de novembro, toda loja, todos os departamentos, tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros. Árvore de Natal 1,80m de R$ 99,90 por R$ 49,99. Todo o setor de artigos natalinos com 10% de desconto. Aproveite esta super liquidação. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Na semana do Black Friday Avan, você encontra ofertas todos os dias. Avan, o melhor Natal do Brasil. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Venha conferir o que a Calçados Novo Hamburgo preparou para você. Grande promoção na linha Espadrilles. São vários modelos e estampas diferentes com um preço incrível. R$ 49,90. É isso mesmo, R$ 49,90. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051.

Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. São 10 horas e 2 minutos e claro que nós navegamos aqui por uma questão dolorosa, uma questão delicada e uma questão que tira o sono de muito pai e de muita mãe que estão conscientes, que sabem que isso não vai ter um bom resultado futuro, porque também tem uma grande separação, né? Tem uma grande separação entre as pessoas que, não importa se tem dinheiro, se não tem, se tem 5 filhos ou 1 filho, existe a consciência. E existe a falta dessa consciência. Então é um grande divisor de águas, mas compreendemos que o resultado final, deputado, para mim ficou que há portas. Sim. Há possibilidades. Não temos uma política nacional coerente, não temos uma política estadual também muito coerente. São iniciativas esparsas, truncadas. Mas ficou para mim essa marca de que, olha, se é possível recuperar 60%, eu vou escrevi aqui para não esquecer. 48-32-21-25-77. Repito. 32-21-25-77 é o nosso telefone. Se algum pai, alguma mãe, tem algum parente que está precisando de um acolhimento gratuitamente. Atenção. Gratuitamente, de 6 a 9 meses, em qualquer parte do estado de Santa Catarina, nós temos 82 comunidades à disposição. Olha, então fica esse contato, isso é fundamental, porque a gente começou o programa, até o pessoal brincou comigo com o meu pessimismo, mas é que você passa muitas vezes por situações em que você não vê efetivamente uma melhora, você só vê uma perspectiva mais negativa. Mas, deputado, amanhã o senhor faz um pronunciamento na Assembleia Legislativa e essa nossa conversa no intervalo comercial... vai resultar também não numa informação, falar, não era para falar, mas agora foi. Falou no lugar errado, dentro do estúdio de rádio. Não pediu sigilo, lá não, fui não, eu. Não, não. É uma outra questão que é difícil, a chamada questão de gênero. O que acontece? Polêmica. Deixa eu pedir permissão aqui para minha amiga deputada Carminati, porque nós divergimos, entende? Então já, mas sinalizando aqui. Há uma divergência com a deputada Luciana Carminati, Partido dos Trabalhadores, que talvez tenha uma outra visão. Mas temos conversado de forma educada. Mas o que está acontecendo? Porque quando fala a palavra gênero, é cansativo, porque vem gente muito passional de um lado, vem gente muito passional do outro, e isso oblitera qualquer possibilidade de uma discussão tranquila. Então, quer dizer, eu já sou da ONG, eu já sou do partido, ativista. Eu já sou da minoria, eu sou ativista pró, eu sou ativista contra, eu sou da bancada Linha Dura Evangélica, eu sou do movimento GLBT, blá, blá, blá, não sei o quê, e nós vamos nos matar com nossas bandeiras, enfiar nossas bandeiras nos olhos. É. E aí... acaba a razão da discussão. Perfeito. O que o senhor pretende abordar Vamos amanhã? Vamos lá. Primeiro, dizer que não há nenhum traço homofóbico aqui. Eu acho que cada um é responsável, há uma idade em que você faz a sua opção, você faz a sua escolha e nós respeitamos as escolhas LGBT, enfim, seja o que for. Agora, o que nós não podemos admitir é que crianças que a partir do ano que vem, aos 3 anos de idade, terão que ser matriculadas. Esse já é um outro debate. É um bebê. Esse já é um outro debate. Eu acho que a criança até os 6 anos teria direito de ficar em casa. Né? Se a mãe pode cuidar, se o pai pode cuidar. Por que não pode ficar em casa? Por que tem que ir para a escola obrigatoriamente a partir dos 3, 4 anos de idade? Olha, eu vi esses dias, fui chamada de insensível, porque eu falei, olha, vamos pensar no bem-estar da criança. Meu Deus, quando eu falei isso, choveu reacionária, mimada e líquida. Esse já é um outro debate. Voltemos à ideologia de gênero. Quando eu recebi o projeto do governador, Raimundo Colombo, 125 páginas, me debrucei imediatamente, fui ler e fiquei preocupado porque aparecia 3 menções da ideologia de gênero, além da questão de orientação sexual, etc, etc. Ideologia de gênero, quero pegar só esse termo aqui, esse conceito, porque eu debati muito isso na universidade. Eu fiz mestrado, doutorado em literatura e praticamente toda aula a gente debatia essa questão de ideologia de gênero. Eu cheguei para o governador, o senhor leu o projeto? Ele disse, li. Fiquei até de madrugada, ele me falou assim, deputado Ismael, fiquei até de madrugada lendo. O senhor viu essas menções aqui? Ele disse, vi, o que, que tem aí? O senhor entende disso? Não tenho muita convicção disso. Pois é. Identidade de gênero basicamente quer dizer isso. Menino não nasce menino, menina não nasce menina, o sexo é uma construção social. Sexo é uma construção social. Eu tenho que aprender, porque estou muito longe dessa discussão. Essa é a proposta de ideologia de gênero. Eu digo, governador, aprovada essa lei, kits, cartilhas, material didático que o MEC já está distribuindo abundantemente às escolas, vão se tornar obrigatória, não é, no programa didático, não é, na proposta curricular. Nós vamos estar colocando as nossas crianças num processo, e aí é um termo perigoso, forte, mas que está lá, erotização precoce. Né? Crianças de 4, 5, 6, 7 anos. Isso é claro, é toda uma história que começa lá, desde o Manifesto Comunista de Marx, de Friedrich Engels, quando já dizia que para tomar o poder você tem que destruir a família patriarcal. Depois veio Marcuse em 1950 e dizia, não, Marx, você está equivocado, não é através das armas, nós temos que trabalhar através da ideologia, da mente das nossas crianças, é ali que está, e se chamou desse processo de metanoia, um termo grego, quer dizer mudança, aliás, um termo até grego que os ativistas tomaram para si, nós temos que mudar, e o Marcuse, inclusive, defendia que crianças e adolescentes, a partir de 11, 12 anos, tinha que ter, inclusive, relação sexual com animais e etc e tal. Imagine, 1950, né? Chega aqui na década de 80 no Brasil, vem da Suécia, dos países escandinavos, da Suíça, Finlândia, etc e tal, banheiro terceiro gênero e coisas desse tipo. E agora uma proposta que vem pelo MEC e que foi derrubada no Plano Nacional de Educação. Foi discutida nos planos municipais, dos 295 municípios, faltam apenas 20 para ser aprovado, alguns aprovaram, outros não, poucos municípios aprovaram a ideologia de gênero, e amanhã vai para votação, de forma histórica, este plano que vai ter 10 anos de validade, é bom lembrar isso, hein? Seu filho tem 14 anos, não é? Sim. Vai ter 24 anos quando terminar o plano estadual de educação. E isso são linhas mestras, são estratégias de educação dos nossos filhos. E eu não quero para o meu filho, para o meu neto, que a partir dos 3 anos de idade, não é, se coloque de goela abaixo uma proposta como essa, perigosa, sem nenhuma perspectiva biológica, sem nenhum ordenamento jurídico, não é? Simplesmente numa perspectiva ideológica, entre aspas, de defesa de minorias. Olha, me confunde, e claro que é uma discussão, é pertinente a mim? Claro que é. Meu filho já extrapolou há muito tempo essa idade, meu filho talvez não entre em contato mas com essa linha. Mas o neto vem aí. Pois é, vamos trabalhando essa perspectiva, às vezes me pego pensando nisso. Mas, deputado, existe, eu disse, olha, me preocupa muito essa paixão que vem junto desse termo. Quer dizer, isso é fato, dá para se despir das paixões ou da sua formação para dizer efetivamente há um movimento, efetivamente há um eixo que trabalha subreticiamente e que queira colocar isso nas escolas? Ou é uma teoria da conspiração, vamos lá, uma desconfiança, um receio? A regra básica é essa. O Estado está assumindo o papel da família. Esse é o problema principal. E tem muitas famílias que buscam no Estado esse papel. É uma zona de conforto. Exatamente. Né? Mas nós não podemos aceitar que seja transferida para o Estado a tarefa de definição quanto ao sexo dos nossos filhos. Isso compete à família. Né? Compete essa missão da família de colocar, segundo seus valores, segundo sua fé, segundo seus princípios, o direcionamento da perspectiva e da orientação sexual dos seus filhos. Então, é isso que nós tememos, a substituição, não é, da família pelo Estado. E aí há dois verbos fundamentais, muito simples, educar e ensinar. Né? A família compete educar, ao Estado compete ensinar. Nós já não estamos fazendo bem essa segunda tarefa de ensinar, não estamos ensinando bem matemática, não estamos ensinando bem biologia. Português, e agora queremos analfabeto educar. Funcional. Que e mal, agora queremos educar os nossos filhos. Ah, não, mas porque travestis estão morrendo, etc. e tal. Peraí, isso é uma outra questão. Não vamos confundir a cabeça das nossas crianças. Mas aí criar, por exemplo, você sair da escola recebendo o ensinamento de que uma escolha diferente não lhe dá o direito de praticar o bullying, o respeito a uma postura diferente, a um credo diferente, as diferenças, não é também função da escola permear isso em sala de aula, dizer, olha, você faz a sua escolha, mas o outro faz a dele. E você tem que respeitar esse direito fundamental de escolha do outro. Talvez não fosse essa a intenção? Perfeitamente. Tanto é, Raquel, que eu fiz uma emenda colocando de forma sintética a minha proposta, superação de qualquer discriminação. Seja ela religiosa, seja ela na perspectiva cultural, de raça, de etnia, etc. e tal. Então o caminho é esse. Nós não queremos preconceito. Agora, não podemos, como disse, embutir na cabeça de uma criança. Olha só a criança, com toda a sua ingenuidade. Mas quando eu escuto um deputado, um representante, eles sempre dizem que não é nada disso. Com toda a sua pureza. Nós vamos estar distorcendo. Imagine a parafernália que dá na cabeça de uma criança de 3, 4, 5 anos. Eu estou reticente porque eu vejo 3 anos um bebê e eu não estou entendendo. Eu vou ter que visualizar esse material didático. Eu vou mostrar amanhã na tela. Eu tenho dificuldade em entender esse assunto. Vou colocar na tela. Olha, os livros. Raquel, estou com mais de 10 livros didáticos. Desculpa o meu discreto. Não, vamos lá. Eu estou com mais de 10 livros didáticos em mãos. Só alguns que eu peguei. Tem mais de 100 do MEC, do Ministério da Educação, e do SUS também, Ministério da Saúde, que está produzindo material e jogando para as prefeituras, né? Por exemplo, a menina nua, o menino nu, incentivando a masturbação, né? Como encontrar o ponto G para crianças, digo eu, de meninas de 12 anos, como encontrar o ponto G, peraí, vamos lá. Não é tempo, é erotização precoce. E aí, me desculpe os ativistas, mas só existe uma razão para isso: destruição da família. Eu não vejo outra coisa. Destruição da família. Quando se pensa nisso, e destruir a família é destruir a sociedade. Foi assim com o Império Romano. E não será assim diferente com, infelizmente, o nosso país. Né? Temos que nos livrar disso. Olha. Fica aqui a fala. Claro, quando vier, por exemplo, o deputado que falou muito, né, claramente, olha, tenho minhas diferenças com a deputada Luciane Carminati. E o meu respeito também. Pois é, né? Mas fica essa missão aqui pra gente de entender, porque, olha, erotização precoce não é uma fala vã, né? Tudo tem o seu tempo, científica, tudo tem a sua maturidade. Científica. Né? É uma ideologia, eu vou anotando enquanto vou falando, que tem como objetivo final a desestruturação familiar. E às vezes eu penso que ela já está acontecendo com ideologia ou sem. Então, quer dizer, eu já vejo assim, eu acho que a falta de responsabilidade dos pais, a incapacidade de entender, né, que não está dando uma boa educação, está longe do banco das escolas. E divido isso como mãe, porque acho que mais erro do que acerto, né? Então, todo pai, toda mãe tem isso. Agora, se a escola vai ter esse poder, é uma discussão que a gente vai ter que avançar, né? Vamos lá, Raquel. Saiu agora, está ainda em transição, tramitação no Congresso Nacional, o Estatuto da Família. Nós não somos aqui tapados, retrógrados em saber que o próprio IBGE coloca isso, existe mais de uma centena de arranjos familiares, né? Isso nós compreendemos e entendemos. Agora eu, e aqui falo do meu conceito judaico-cristão, né? Tenho uma perspectiva de família. Eu sou casado há quase 30 anos, há 29 anos, já sou avô, viu? Tenho cara de piá, mas já sou avô. Mas, por outro lado, nós não podemos nos jogar num mundo completamente desarticulado. Veja bem, vou dar dois exemplos aqui. O que se pega muito, os ativistas trabalham muito disso, não, mas a família, você não tem mais a figura do progenitor. Tanto é que está aí, hoje você pega o seu passaporte e tem lá progenitor 1, progenitor 2, progenitor 3, enfim, não é? Mas nem, não tem mais pai e mãe. É, tudo bem, é o novo arranjo jurídico do Brasil. Claro, por exemplo, uma tia que cria os seus sobrinhos, não tem a figura do progenitor, mas é uma família, eu concordo com isso, né? Um irmão mais velho que perdeu os pais e cuida dos seus irmãos mais novos, não tem a figura do progenitor, mas é uma família, certo? Então há esses arranjos que nós entendemos como legais. Agora, não se pode, a partir disso, eliminar a entidade familiar como núcleo social firmado a partir de um homem e de uma mulher. Nós não podemos jogar fora essa perspectiva e esse conceito judaico-cristão. Não pode jogar fora, mas não pode impedir que se formem outros arranjos. A lei teria essa função impedir outros arranjos? Eu volto a frisar, particularmente os meus valores pessoais me levam para construir uma família tradicional, judaico-cristão, né? Mas também nós não podemos impor um ordenamento jurídico em que a própria intervenção estatal no modo de vida das pessoas eliminem essa perspectiva, como disse, de um outro arranjo. O que nós não podemos admitir, aí eu volto à questão do plano estadual de educação, é que haja essa invasão e inversão, não é, de uma perspectiva que vai criar toda uma confusão mental, psicológica, no futuro das nossas crianças. Quer dizer, não é pelo que eu entendo da sua fala, não é papel do Estado intervir. O Estado pode legalizar, monitorar, ou pode, mas ele não pode intervir nessa questão. É isso, deputado? Perfeitamente. Porque, olha, nós estamos tendo aqui, em 5 minutos, cravados, 8 minutos, uma discussão que... É até perigoso falar em tão pouco tempo, mas vamos lá. É até perigoso entrar nessa... Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos fugir da seara. O que é uma democracia, gente? Democracia é o princípio pelo qual eu voto num candidato ou num partido com o qual eu me identifico. Então, a democracia prevê esse espaço. Se aqui o deputado está dizendo algo que para uns pode tornar, ser compreendido como reacionário, retrógrado, preconceituoso, há outra parcela da população, e esse é o peso do sistema democrático, ou o valor, é de que outra parcela se sinta representada. E o rico da democracia é a discussão e a parcela, ou o peso ou o espaço que cada um vai ocupar. E foi interessante, Raquel, porque eu participei de vários debates em câmaras de vereadores. O Joãozinho aqui também comandou em Chapecó. E é interessante que a população não sabia disso, não estava atenta a isso, né? E pesquisas, hoje no Brasil, o próprio IBGE tem uma pesquisa, 80%. Da família brasileira, ou dos brasileiros, 80%, isso é um número acentuado, não é? Acredita e aposta numa perspectiva de família tradicional. Tá? Então é por esse viés, por esse caminho. E isso se traduziria num sistema democrático em uma maioria. Perfeitamente. É claro que nós precisamos respeitar as minorias. Sim. Eu dizia para você em off, o meu melhor professor no curso de doutorado em literatura era homossexual. Agora ele diz, Ismael, eu respeito, eu sei que não é essa a perspectiva. Eu entendo que menino nasce menino, menina nasce menina. Agora, ele, no seu conceito, dizia homossexual, nasce homossexual. Né? Eu respeito também a posição dele. Ele era contrário, inclusive, à proposta da ideologia de gênero que tira essa proposta. E aí é essa instabilidade emocional, de formação das nossas crianças que nos preocupa, né? Já temos problemas demais. Vamos, olha, arranjar mais problemas ainda. É um mundo novo. Eu não sei se é admirável, não admirável, parafraseando, mas é censurável. Um mundo novo. Não, pois é, eu realmente, assim, para isso eu só tenho perguntas a fazer. Abro aqui a minha ignorância, eu não tenho respostas. Mas eu acho que todo questionamento é válido. Claro. É muito difícil você ser tratorado por máximas, né? A gente já tem tantas máximas que não consegue resolver. A impressão que eu tenho é que eu tinha que ter um curso de psicologia, uma pós-graduação, um doutorado para poder falar nesse assunto. Mas aí eu fico ignorante. Platão, deixa eu me trazer aqui a literatura greco-romana. Platão tinha uma frase muito gostosa. Ele dizia assim: quando você pensar que encontrou todas as respostas, o mundo lhe fará novas perguntas. Graças a Deus, né? Trazendo religião para o meio, mas graças a Deus que existe isso, porque o maior perigo é uma verdade inconteste. Esse é o maior perigo. Preciso estar aberto. Tem que estar aberto. Olha, eu vou aqui fazer a referência. No começo do programa, fiz aquele cruzamento, né, entre segurança e etc e tal. E o Ariel nos manda o seguinte, ele parabeniza, obrigada pelo comentário relacionado às constantes trocas de comando no nosso batalhão de Chapecó. Ele é policial militar, está na reserva há 4 meses, trabalhou na Polícia Militar de Santa Catarina por mais de 28 anos, 90% em Chapecó. Passou por inúmeros comandos e disse que, olha, ele se sente confortável opinar sobre isso, né? Alguns comandantes são nomeados pelo Comando Geral contra a vontade e vêm para Chapecó não muito comprometidos com a causa local. Eu já brinquei com isso aqui, Ariel, que eles vêm cumprir pena aqui em Chapecó, depois eles são libertados. Pelo menos o Comandante Geral é de Chapecó agora, né? O Paulo Henrique é daqui da região. Aí ele está lá em Florianópolis, né? E temos aí a contrapartida. Tem a contrapartida. Aí ele diz, olha, não é o caso do Coronel Barreto, que demonstrou competência, conhecimento técnico, como na relação comando subordinado e comunidade. Sua transferência pegou todo mundo de surpresa. Os policiais estavam aprovando a sua política de comando. Há de se observar que os melhores comandos ocorreram quando os comandantes eram oriundos da região, por exercerem, né, eram oriundos da região e exercer o comando por período superior a um ano. É o que eu digo, em 6 meses não dá tempo de conhecer todo mundo, né? Por exemplo, Coronel Panceira, Paulo Henrique, Oswaldir, Wagner, não tem origem na região, mas adotou a região. Enfim, ele fala muito dele, diz, ó, defendo a filosofia da polícia comunitária. Então, obrigada aqui pela participação, Subtenente Ariel. E essa é uma questão que também eu vou mais pelo sentimento do que pelo conhecimento. Né? Eu não sou especialista em segurança pública. Mas é uma coisa que me chama a atenção, porque por força da profissão eu fico entrevistando trocentas pessoas que passam por aqui à frente. É, lembrando que o núcleo da SAC diz, Formigas do Bem estão promovendo hoje na Getúlio Vargas a conscientização, divulgando o Dia Municipal de Prevenção do Câncer Infanto-Juvenil. Opa. Ação Novembro Dourado, o grupo está com faixas em frente ao Bradesco, das 10 às 13 horas, das 17 às 20. Então, dia 23 de novembro, Dia Municipal da Prevenção do Câncer Infanto-Juvenil. Com esse recado aqui, fica, deputado, meu agradecimento pela sua presença. Que pontos nevrálgicos tocamos hoje da sociedade brasileira. Faltou literatura, né? Mais leve. Quando vier a aposentadoria, a gente faz um cantinho das letras, então, fala de literatura. Raquel, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, mais uma vez ao João Mário, nosso coordenador regional, o Joãozinho Siqueira, que coordena nosso gabinete também aqui em Chapecó. Estamos ali com o gabinete 104 à disposição, buscando sempre fazer mais e melhor pelo estado de Santa Catarina. Um forte abraço e boa semana. Ok, apesar, né, muitas vezes do pessimismo, por favor, uma boa semana a todos. A gente se despede. Boa segunda-feira. Super Conta AM 610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.